caboclinho de sangue na veia, vergonha na cara e bastante opinião. A filha mais nova de um fazendeiro, ele namorava com boa intenção. O velho cismou de pedir o romance, num gesto severo chamou atenção. Você não passa de um pé rapado, levar minha filha não dou permissão. Minha filha nasceu no conforto, você não tem onde cair morto, nunca passa de um pobre peão. O pobre rapaz escutava calado, igual um aluno aprendendo a lição. No outro dia fugiu com a menina, os dois foram viver nos confins do sertão. Ombro a ombro eles trabalhavam, à noite dormia num velho galpão. A menina dormia na cama e o caboclinho dormia no chão. Foi a primeira vez na história que uma rolinha teve glória, ser protegida por um gavião. O caboclinho de fibra e talento, enfrentando o garimpo, o trabalho cruel. Sol a procura do ouro, sem ver pela frente o azul do céu. Respeitando a menina que amava, o caboclo fez um bonito papel. Tão pertinho da fonte do amor, morrendo de sede por ser tão fiel. Ele foi um gavião sem asa, com a menina dentro de casa, bem distante da lua de mel. De volta pra casa do velho, disse o caboclinho sem temer castigo. Roubei sua filha com boa intenção, pra cumprir meu dever, voltei como amigo. Que é do homem, o bicho não come, sua filha nasceu pra se casar comigo. Já não sou mais um pé de chinelo, posso dar pra ela o melhor dos abrigos. 2 anos a luta foi dura, mas ela voltou virgem pura, do meu lado não correu perigo. O velho muito arrependido abraçou sua filha pedindo perdão. Pro mocinho ele foi dizendo, entre eu e você acabou o paredão. Seu talento e moral foi a flecha que fez meu orgulho tombar sobre o chão. Minha filha vai ser a rainha lá no seu castelo em eterna união. E você já não tem mágoa, foi homem até debaixo d'água, vai ser o genro do meu coração.